felicidade e beleza. Assim falou Henri Cristo. A beleza de um ser humano compõe-se na síntese da felicidade e da sabedoria. Quando vós me encontrais, mesmo sem perceber, ocorre uma mudança em vosso semblante que se torna mais belo e até mesmo mais jovem devido à aura da felicidade e à sabedoria que adquiris ao ouvir os ensinamentos ministrados pelo meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. É um conjunto recíproco que existe harmoniosamente. Quando encontrais a felicidade, não mais adoeceis, posto que todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma, e uma alma feliz é uma alma sã. Ao viverdes em harmonia com Deus, tendes longevidade, não envelheceis precocemente como a maioria dos seres humanos. Sois belos porque tendes o complemento da felicidade e sabedoria que são indissociáveis. Uma pessoa bela fisicamente sem sabedoria, ou seja, oca espiritualmente, de longe impressiona, mas de perto decepciona. A semelhança de uma bela flor sem perfume, pois no falar demonstra a pobreza de espírito, a carência de luz divina. Lembrai, todavia, que a vida não é feita só de felicidade. É necessário passar pelos momentos difíceis de sofrimento, cuja finalidade é a purificação e amadurecimento do espírito. Nas horas de dor, conservai a serenidade em vossos corações, a confiança no Todo-Poderoso, que é a chave, a garantia de vossa vitória. Sofre as demoras de Deus, conserva-te unido a Deus e espera pacientemente para teres vantagem na tua sorte final. Eclesiástico capítulo 2, versículo 3. Ao enfrentar as peripécias e vicissitudes da vida, deveis aprender a tirar delas proveito, extrair aprendizado, pois nisto consiste a arte de viver. Em verdade vos digo, meus filhos, jamais demonstreis vossa felicidade aos seres mesquinhos que, descontentes, usarão de todas as armas para roubar vossa alegria e, em consequência, vossa beleza. Tentarão injetar em vosso cérebro o veneno da amargura que lhes corre nas veias. Só vos falo porque desejo que sejais felizes, seja com quem for, em qualquer lugar onde estiverdes. Eu vos amo sem nada exigir em troca. Que a paz seja com todos, meus filhos.